poder. Quer saber? Hoje é fácil gostar de mim. Uh-huh. Fácil assim. Aí. Afinal, olha onde tô, oh. Onde vou. Oh. Moça, ouça aí. Quer saber? Hoje é fácil gostar de mim. Uh-huh. Fácil assim. Aí. Afinal, olha onde tô, oh. Onde vou. Oh. Moça, ouça aí. Se eu fritasse burger no Bob, no corre igual todo pobre na briga. Cê ia se orgulhar, ia contar pras amigas. Se eu fosse pedreiro, amor, cê ia apontar, sorrir, falar. Essa meu bem que rebocou. Se em vez de ter o nome no cartaz da parada, eu limpasse o banheiro depois da balada, ia ter tanto orgulho no olho que brilha. Segurar na minha mão, apresentar pra tua família, sem revistas comentando meu talento. E se eu tivesse lá esquecido, trampando na tenda? Sejamos francos, linda, sejamos francos. Esse amor seria tão grande se eu fosse faxineiro do banco. Se não tivessem os 10, só pilhas de papéis, contas a pagar em 10 de grana e decibéis. Nota zero, não 10, a sóis. Se hoje à noite eu perder a voz, amanhã cedo ainda vai ser saber, nóis. Hoje é fácil gostar de mim. Uh-huh. Fácil assim. Aí. Afinal, olha onde tô. Oh. Onde vou. Oh. Moça, ouça aí. Quer saber? Hoje é fácil gostar de mim. Fácil assim, aí. Afinal, olha onde tô, oh. Onde vou, oh. Moça, ouça aí. Sem motel top, sem hip hop, sem hit. Imagina nós desviando das goteiras entre os madeirite. 6 da tarde, cansado, com 30 sacolas de mercado. E aí, cê quieta pra sempre ao meu lado, incerta de ver vantagem. E se o melhor que eu puder te mostrar foi o pôr do sol de cima da laje, vale a pena? Não, que pena, pequena. Meu coração mora nessa cena. Sem cinema, só TV com bombril na antena. Vila Zilda, não Madalena. Vive a vida sem ser Helena. Samba da vela, sem maresias e sirena. É, talvez haja algum problema. Sem Rolling Stones, Folha e Bravo. Só a volta de buzo do role contando centavos. Porque é fácil querer ir no VMB. Gata, eu quero ver fazer na mão 10 mil capinhas de CD. Quer vai saber? Hoje é fácil gostar de mim. Uh-huh. Fácil assim. Aí. Afinal, olha onde tô. Oh. Onde vou. Oh. Moça, ouça aí. Quer saber? Hoje é fácil gostar de mim. Uh-huh. Fácil assim. Aí. Afinal, olha onde tô. Oh. Onde vou. Oh. Moça, ouça aí.